A número 1 em destruição de famílias. Álcool. Pelo governo liberado. Seu pesadelo engarrafado. Encha suas taças, beberrão. Não caia no chão. Faça um drink. Na sequência, depressão. Encha suas taças, beberrão. Não caia no chão. Faça um drink. Enche-se suas taças, beberrão. Eis a questão, situação crítica no mundão. E tudo é causado pelo o sistema mesmo. Eu vou mostrar para vocês aonde está o erro. De gole em gole, vida atormentada. Minha infância foi zoada por pecado, nicotina e um copo de cachaça. Acho vivo no passado, hoje no presente. Alma lavada, graças a Deus, com rap na mente. Então, escolha o seu caminho. Siga mal acompanhado, siga bem. Só acredite, não sou falso profeta. Dessa vida eu já vivi, por isso eu digo que não presta. O povo é pobre, o moleque sabe porque sofre. O sangue escorre, as taças enchem. Preserve a sua vida, não seja um suicida. Amor é só de mãe que nos deu a vida. E eu te digo, o mundo é esquisito. Muitos acabam nisso, no precipício. Cadeia do vício, perigo. Sem educação, moleque se espelha em bandido bom. Com 3-8 carrega fuga, no espinho se machuca. Não sente o doce da fruta, vida bruta. E assim segue na luta. Muitos têm, outros não têm. E quem tem, investe em quem. E quem não tem, vai ficar sem. Se não lutais, batalhais, correr atrás. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Nada. Enche-se suas taças, a comunhão, dividindo o pão. Não deseja mentir, o boicote. Não faça como Judas Iscariote, pecador. A Jesus Cristo não deu valor. E é por isso, estou sempre agradecendo. Graças a Deus, lixo vivendo. Graças a Deus, lixo vivendo. Enche as suas taças, beberrão. Não caia no chão. Faça um drink. Na sequência, depressão. Enche as suas taças, beberrão. Não caia no chão. Faça um drink. Na sequência, depressão. Enche as suas taças, beberrão. Não caia no chão. Faça um drink. Na sequência, depressão. Enche as suas taças, beberrão. Não caia no chão. Faça um drink. Te buscar na psicodelia. Delira, delira. Muitos no Teixeira Lima. Whisky, pinga. Acaba na cirrose e faz um sacerdote. Caído na praça. Bêbado confuso. São muitos nesse mundo sem futuro. Jogado na sarjeta, feito entulho. Dê um bode, vê se acorde. Lave o rosto do desgosto. Depois encher as taças. A ressaca dói no osso. Mundo cão. Causa indignação. Seu pivete cresce vendo essa situação. Logo se espelha e o copo tá na mão. Decepção. Moleque beberrão. Vários bares e bocada lá na vila de estratégia. Eu digo pra molecada, não se envolve, sai dessa. Fazemos nossa parte nessa reflexão. O hip hop é vida, Jesus a salvação. É tudo com você, explora seu lado bom. A sua cara deu muita risada. No outro dia não lembrou de nada. Ex-amnésio conhecido odiou da calçada, o levou para casa. A sua mulher desesperada não sabe o que faz com bigaiada. Ajuda não aceita, está em plena decadência. O casamento abalou depois que viciou. Tudo era estável, casa tinha até carro. O emprego perdeu, outro não arrumou. O que aconteceu? Se arruinou. O respeito do pai de família acabou. Os bivetes da vila agora tiram barato. Olho roxo, rosto pé inchado, mago desgastado. Vício imperdoável, rotina no bar, serrando ping e cigarro. Parece o sócio, primeiro ao chegar no negócio. É o último a sair na hora que o boteco é fechado. E se consegue um trocado, o litro é levado ao acaso. nada. Beberrão não tem perdão. Não? Seu final é escuridão. Que? Beberrão não tem perdão. Sua garrafa assombração. Beberrão não tem perdão. Beberrão não tem. Não tem. Não, não, não, não. Seu final é escuridão. Quero mudança em minha vida. O diabo comemora. Jesus Cristo só te olha quando chega a sua hora. Chegava bêbado em casa, querendo quebrar tudo, porque bebeu a cachaça, a garrafa e também seu futuro.